Sintonizem 810, Rádio Cinderela, Campo Bom, Rio Grande do Sul, porque você merece. Sua melhor companhia, programa Tarde Super. Horas com mais 20 minutinhos, 5:20. Ligue 3585-1470. Você participa direto e reto em nossa programação. A sua mensagem de texto ou voz, ela fica no 99504-1065. Acesse www.radiocinderela.com.br ou ainda vai lá no Facebook Rádio Cinderela. Estaremos todos juntinhos. Meu amigo Palheiro. Esse é o casal 10, é para não ser 20. A Marilda e o Paredes, o Ademar, eu tô feliz da vida. Eu pedi a carteira de bom marido para minha esposa e ela diz, vamos no cartório. Ah, e daí lá no cartório, Palheiro, deu para ti, tu vai casar. É, ah, mas E aí com a carteirinha de marido, meu Deus. E a festa, ô Palheiro, e a festa? Pela demora, chega essa hora aí, eu faço um palheiro daqueles bem forte, e aí me sinto assim, dou uma descansada, admirando a minha beleza, que sempre está do meu lado, que é a dona Marilda, né, a esposa do palheiro. E vamos ouvir uma música, né, Ademar? Então, vamos lá, seu palheiro. Mas é claro, guri. Mas é claro, daqui a pouquinho, daqui a segunda aí já é uma pedida, tá? Tá, então tá. Então vamos lá, agora 5:20. Os federais na estrada do amor. Tião Carreiro, daqueles assim bem nato, né, o palheiro? Boiadeiro de palavras, 5:20.